Panorama Agrícola para 1º de maio de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Nós estamos abrindo o programa de 1º de maio de 2012, terça-feira de lua crescente. Um abraço para você. Na mesa de som hoje está o Eduardo Maier e o ditado é: perguntar não ofende. Confira no Panorama Agrícola de hoje: disque intoxicação. Aqua Negócios Rede de Laboratórios vai gerar segurança no consumo de produtos da pesca e da aquicultura. E na entrevista você confere como vai funcionar o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, aqui em Santa Catarina. Ligue 4832-395647 e participe do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você conhece o número do Disque Intoxicação? 0800-722-6001. Esse número serve para orientar você e seu médico em caso de intoxicação com qualquer substância química, inclusive agrotóxicos, ou animais e plantas venenosas, e em qualquer lugar do Brasil. Disque Intoxicação. 0800-722-6001. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, você fica sabendo como vai funcionar em Santa Catarina o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono. O trabalho é da jornalista Eonir Malgarese, que conversou com o secretário adjunto da Agricultura e da Pesca, Ayrton Spies. O Brasil assumiu um compromisso na conferência de Copenhague, chamada COP15, em 2009, que nós vamos reduzir as emissões de gases que causam efeito estufa em 36,1%. Então o governo brasileiro estabeleceu um programa que tem 12 grandes linhas de atuação e uma delas é a agricultura. E a agricultura estabeleceu então, pelo Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento, o programa ABC, que chama-se Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. Nesse programa foram definidas 6 linhas de trabalho. Uma delas é exatamente a linha que vai procurar uma redução pelo aumento do plantio direto. O sistema de plantio direto acumula carbono no solo e reduz o uso de energia no preparo do solo. Também foi estabelecida a linha de florestas e integração lavoura e floresta. Também a linha de aumento do uso de inoculantes ou de fixação biológica de nitrogênio do ar no solo. E a linha de recuperação de áreas degradadas, áreas com pastagem degradada principalmente, e o uso de tratamento adequado de resíduos da produção intensiva de animais, que é o caso dos biodigestores, para manejar melhor os dejetos de animais e utilizar o biogás. Então, são 6 linhas de atuação que o governo brasileiro tem estabelecido como meta. E na agricultura, desse 1 bilhão de toneladas que nós devemos reduzir até 2020, a agricultura deve participar com cerca de 15 a 17% desse total. Então, em 150 a 170 milhões de toneladas. Então, no Brasil em todo, nós vamos ter cada estado estabelecendo o seu programa. E aqui em Santa Catarina, na semana passada, nós constituímos o comitê gestor do programa ABC, que vai organizar os projetos e principalmente coordenar a contabilidade da redução das emissões, porque tudo isso precisa ser contabilizado e apresentado na ONU pelo governo brasileiro como parte do seu compromisso. Nesse momento, o que já está à disposição dos agricultores, de forma concreta, né, é uma linha de crédito, chamada linha de crédito ABC, O dinheiro já está nos bancos, foram no plano Safra 2011-2012, o governo alocou 3,15 bilhões de reais para o Brasil todo. E esse recurso o agricultor pode captar a um juro de 5,5% ao ano e com prazos que variam de 5 a 15 anos, dependendo da linha de financiamento do projeto que ele for desenvolver. Então, nesse momento, é um juro muito atraente, porque ele é, digamos, abaixo da inflação, né? No momento, 5,5% ao ano, tem até 2 anos de carência, e no Banco do Brasil esse recurso já está disponível em todo o estado de Santa Catarina. Em Santa Catarina, como um incentivo adicional, nós também lançamos um programa chamado Programa de Desenvolvimento da Pecuária de Corte Catarinense. Por quê? Baseado no programa ABC. Então, o estado de Santa Catarina, ele tem um déficit de 40% no abastecimento de carne bovina. E como nós somos o único estado livre de febre aftosa sem vacinação, nossos frigoríficos também não podem trazer animais vivos, bovinos, para abate no nosso estado. Então, existe uma grande oportunidade para nós aumentarmos a produção de carne bovina em Santa Catarina e gerar mais renda, principalmente naquela região dos campos e das regiões onde as pastagens estão degradadas e podem ser recuperadas. Então, para isso, o governo do estado, através da Secretaria da Agricultura, está oferecendo um bônus aos agricultores equivalente aos juros de até R$ 80 mil por produtor, para estimulá-lo a investir na melhoria das pastagens, correção do solo, análise do solo, correção do solo, plantio de pasto adequado e um sistema de manejo rotativo para que essa pastagem produza mais. E como que isso vai gerar benefícios ambientais? Como isso vai contribuir para a meta do Brasil em reduzir as emissões? É que as pastagens do campo hoje, por exemplo, da Serra Catarinense, acumulam carbono no pasto durante o verão, pela fotossíntese, e depois no inverno passa o fogo e tudo vira fumaça e o carbono volta para a atmosfera. Quando nós conseguimos incorporar esse carbono no solo, aumentando a matéria orgânica do solo, nós vamos ter uma grande quantidade de carbono sequestrado no solo. E esse é um benefício, então, que vai gerar. Então, nós vamos ter três benefícios. Um, que é o desenvolvimento econômico dessa região. Nós vamos ter o fornecimento de carne bovina em maior quantidade para o mercado catarinense, carne também de mais qualidade, e vamos ter um benefício ambiental, porque o próprio campo vai contribuir para o sequestro de carbono e, portanto, fazendo parte das metas do ABC. Falou aqui no Panorama Agrícola sobre o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, o secretário adjunto da Agricultura e da Pesca, Ayrton Spies, entrevistado pela jornalista Eonir Malgarese. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagre com você até debaixo d'água. O MPA, Ministério da Pesca e da Aquicultura, criou a Rede Nacional de Laboratórios, a RENACWA. Essa rede vai contar com a participação de laboratórios de instituições públicas de pesquisa, ensino e extensão e de órgãos executores de defesa sanitária animal nos estados, bem como laboratórios públicos e privados com interesse em obter credenciamento. A Rede Nacional de Laboratórios do Ministério da Pesca deve impactar positivamente a saúde pública pela maior segurança no consumo de pescado e derivados. Vai evitar também prejuízos ambientais e econômicos às cadeias produtivas da pesca e da aquicultura pela detectação preventiva de doenças em animais aquáticos. A Rede Nacional de Laboratórios está sendo estruturada considerando padrões internacionais de qualidade laboratorial. Serão 2 laboratórios oficiais centrais, um dedicado à saúde de animais aquáticos, como peixes, crustáceos e moluscos, e outro para análises de resíduos e contaminantes. Na formação inicial dessa Rede Nacional de Laboratórios do Ministério da Pesca e da Aquicultura, a RENACWA, o Ministério conta com 1 laboratório oficial no Nordeste, outro em Minas Gerais e outros 2 aqui em Santa Catarina. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.